tens e o que não tens. Mais tarde descobres que jogaste à cega. No jogo da vida tens de arriscar. Se os trunfos não saírem, volta a baralhar. Se te sentes perdido, tens de te encontrar. Porque tudo não passa. Oh, de um jogo. Ouve, sente, segue o teu instinto. Um sexto sentido, choras tudo. No jogo da vida tens de arriscar. Se os trunfos não saírem, volta a baralhar. Se te sentes perdido, tens de te encontrar. Porque tudo não passa de um jogo. De um jogo. Baralhar.